loving it and love it all. Living it up when I'm going down. Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está em órbita ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. É assim todas as semanas, nesta estação e neste mesmo horário. Começámos por ouvir os Aerosmith com Love in an Elevator, canção que estava a ser tocada durante o concerto que a banda deu no passado dia 17 de agosto. E foi precisamente durante esta canção que Steven Tyler foi empurrado do palco por Joe Perry. A novela conflitual continua, portanto, ainda está para durar. É lamentável, mas foi mesmo o que aconteceu. Steven Tyler foi empurrado do palco por Joe Perry. Boas notícias temos para os fãs de Eric Clapton. É no próximo dia 28 de setembro que sai Clapton. É assim que se vai chamar o novo disco de Eric Clapton. 5 anos depois do lançamento do último álbum, o músico está de volta e conta com algumas participações neste novo disco, entre as quais Steve Winwood e também Sheryl Crow. Para matar saudades de Eric Clapton, aí fica She's Gone no Planeta Rock. by Miguel Freitas. He got the pizza and brew. Sensational, 20,000 out on the street. Accidental, here's to the one, the one around my way. Giving love to the people's many hours, many days. Both the hero and the pragmatist, doing push-ups in the back and waving his fist. The kids from the school called a subterfuge. Scars on his lips, he's about to use. Loving Criminals, Korean Bodega, final dos anos 90, recordados aqui também no Planeta Rock. Há muito mais para ouvir, já a seguir, não saiam daí. Planeta Rock. Blink 182 na órbita do Planeta Rock e atualmente também em digressão. Travis Barker, o baterista da banda, prepara-se agora para lançar o seu primeiro álbum a solo. Tem edição prevista para o próximo mês de outubro e vai contar com alguns rappers, imagine-se de nome, na participação deste novo disco e primeiro trabalho a solo de Travis Barker, baterista dos Blink 182. De resto, vai ser produzido pelo próprio músico. Alguns dos rappers para já convidados para este novo o disco de Travis Barker são eles Snoop Dogg, também Pharrell Williams e ainda Eminem, entre outros nomes consagrados do rap, então a fazerem parte deste novo disco de Travis Barker, baterista dos Blink-182, à venda no próximo mês de outubro. Antes, a 27 de setembro, sai para as lojas a compilação Telefantasm dos Soundgarden. Uma das músicas que não falha nesta compilação é Black Hole Sun, para acordar agora no Planeta The Hawk. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows. Hides the face, lies the snake. In the sun, in my disgrace. Boiling heat, summer stench. Neath the black, the sky looks dead. Call my name. Won't you come? Wash away the rain.

som dos britânicos A Flock of Seagulls, I Run, clássico da banda, que no próximo dia 25 de outubro vai estar ao vivo na Aula Magna em Lisboa, uma oportunidade única para ver os britânicos A Flock of Seagulls em Portugal. Marquem na agenda no próximo dia 25 de outubro, Aula Magna, Lisboa. Antes, vão passar por Coimbra os U2, continuamos a fazer a contagem decrescente para os dois grandes concertos da banda, a 2 e 3 de outubro. Sabendo também algumas das novidades de que Bono deu conta, há novas músicas na calha, há também outras músicas que ficaram de fora do último álbum No Line on the Horizon, que serão integradas num novo disco também a editar, e ainda um outro álbum mais virado para a dança, segundo Bono. Então serão três trabalhos independentes que poderão surgir entretanto com novas canções dos U2. Continuamos então a fazer a contagem decrescente e, claro, se são dois concertos, duas datas, há duas canções que passam por aqui. A primeira é The Unforgettable Fire, a segunda, Where the Streets Have No Name. Streets Have No Name, e lá atrás The Unforgettable Fire, dois grandes hinos dos U2 a marcarem presença na emissão de hoje do Planeta Rock. Estamos a fazer a contagem decrescente para os dois grandes concertos da banda, a 2 e 3 de outubro no estádio da cidade de Coimbra. Há mais para ouvir já a seguir, não saiam daí. Planeta Rock, by Miguel Freitas. Planeta Rock. pronto, estamos assim praticamente conversados por hoje quanto à emissão do Planeta Rock, que volta a estar na órbita desta estação na próxima semana com mais clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Estamos no Facebook, procurem pela página oficial do programa Planeta Rock by Miguel Freitas, adicionem e fiquem a par de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Planeta Rock, by Miguel Freitas.